Você está ouvindo o AzillaCast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui. Muito bem, né? Mais uma live. A galera acha que toda sexta-feira a galera acha que não vai ter live, né? Agora a galera tá nessa putaria, né? Só pra dar aquela tensãozinha, né? Os caras acham que vai ter, mas sempre tem. É o drama, né? A parte dramática ali do programa, né, meu, e tal. O cara tem que criar essa tensãozinha, né, mano? Os caras achando ali que não vai ter, rapaz, mas será que vai atrasar, não sei o quê. Aí de repente a Azila tá aí. O cara deixa de sair com o esquema dele pra assistir o Azila, né, e tal. O cara fica logo pensando, é, pô, mas deixei de sair com a menina pra assistir esses baitos, cara, nem para a live mais tarde. Mas tu pensa que, por outro lado também, né, mas vai que, sei lá, tem algum cara que tá sozinho em casa, né, sem namorado, ou então a namorada dele largou ele em plena sexta-feira. Aí o cara tá assim, aí, porra, não sei o que, não... tô puto aqui. Aí de repente sobe a notificação ali da live do Azila pro cara, né, mano? Aí o cara fica mais alegre, né, mano? O cara fica ali. O cara sai da tristeza. Se sua namorada me abandonou hoje, você tá assistindo aí chorando a live, deixa aí no seu comentário que no final do programa a gente vai fazer uma homenagem pra alguma pessoa, talvez possa ser você. Exatamente, a galera perguntando aqui pelo Manel aqui na live aqui, vamos ler algumas mensagens aqui pra começar, né? Porque o cara já tá triste com esse negócio do dinheiro, né? O cara vai falar de dinheiro hoje. Sempre que o cara vai falar de dinheiro é com um aperto no coração. Vamos ler aqui algumas mensagens. O medo. O Anderson Costa falou aqui: o medo maior agora é se perder uma cédula dessa, o prejuízo é maior. A galera, inclusive, mas eu acho que isso aí é uma denúncia que eu queria fazer. Denúncia, a galera não tá. Denúncia. Eu queria falar, mano, que a galera hoje em dia não tá mais perdendo dinheiro como antigamente, né, mano? Os caras ali perdiam antigamente 10 reais, né? 5 reais. Hoje em dia tu não encontra nem um real na rua, mano, derrubado. Mas tu sabe qual é o segredo disso aí, mano? É porque a turma continua perdendo dinheiro. Eu tenho essa teoria. O problema é porque tu não tá mais andando tanto a pé como tu andava na adolescência, sabia? É verdade. Porque é verdade, geralmente o cara sempre achava dinheiro quando ele tava andando, né? E tal, o cara ia na bodega, não sei o que, ia na locadora ali, achava 5 conto voando. Na verdade, o cara tinha aquelas nossas, né? As nossas aventuras clássicas lá pra fanzine, né? Lá pra... O cara ia a pé lá pra Revista e Companhia, que era longe que só uma porra, mano. Era tipo uma distância de uns 15 quilômetros, assim, da nossa casa. Eu tenho uma ideia boa. Eu vou olhar aqui, pelo que eu me lembro de cabeça, qual foi a maior distância que a gente andou a pé indo em volta ali. Inclusive, pois vocês vão deixando... aí nos comentários, a maior distância que vocês já percorreram. O Laerme Freitas, imagina o desespero da coitada que foi atrás de trocar essa cédula nas bodegas. Isso aí é verdade, né, irmão? Mais uma denúncia que o cara tem que fazer, né? O cara for trocar a cédula zona. Né? Mas isso aí, mancha, é mais... Macho, toda vida quando eu saio assim com... uma nota grande, tipo 50 reais, né, e tal. Aí eu vou lá na bodega do seu Valdeci, né? Aí eu falo assim, não, mano, tem que trocar aqui. Eu trocava aqui com... tentava trocar com meu pai, né, o dinheiro. Aí meu pai dizia assim, macho... meu pai dizendo assim, macho, quem tem que trocar esse baitola do Valdeci, mano, ele é que tá interessado ali em ganhar teu dinheiro. Ele é que tem que trocar essa porra aí, mas vai lá que ele troca lá. Realmente é. É verdade, né, mano? Isso, mas, daí. Só pra quem teve curiosidade, a maior distância que a gente percorreu, ida, né? Ida foram 6 quilômetros aqui, pelo que o GPS tá dando. Então, ida e volta deu 12 quilômetros. Caralho, 12 quilômetros, mano. O cara ia sem reclamar, viu? O cara ia a pé. Ah, é, mano, o cara ia conversando, então. Cara, não estou chegando. Na verdade, era assim, né? A gente saía tipo 8 horas da manhã, aí andando. O sol tava mais frio, né? Aí a gente voltava pra casa, era tipo meio-dia, né? 1 hora da tarde. E o cara só rondando ali o. É visto Companhia Zona ali. O Koala aí, falou aqui, né? O cara tinha que fazer um caminho todinho, né? Que fosse o caminho inteiro na sombra ali, porque o sol. O cara que tá achando que é. Olha lá. O Koala falou aqui, macho. Agora mesmo a patroa me chamou pra namorar. E eu disse, vixe, mano, vai ter uma live do Asila. Olha aí, Koalazinho. Aí a mulher dele disse assim, vixe, bota aí pra gente ver aí. Olha aí, rapaz. Inclusive, como é o feminino de Koala, é uma pegadinha, né? Porque é, Koala já é Koala, né? Será que é Koalita? Koalita? Koalinha. Tem um questionamento pro chat, né? O Helder Bruno falou aqui, o Manel sentiu as consequências das flexões mal feitas dele. Inclusive, vamos dar uma ligada pro Manel aqui, ó. Trote pro Manel aqui, ó. Ao Rio. Imita o Sérgio Malandro aí. Não, mãe. Diz que é da pizzaria, mas tu tá na porta dele e ninguém atende. Vai lá, se mandaram entregar uma pizza. Vamos lá. E não, mano. Vai atender, será? Atende, baito. Ei, mas se ele e tá aí, conseguindo, mano? Se ele não tá conseguindo mexer os braços, ele vai atender mesmo, não. É mesmo, verdade. Olha aí, mano, baitola não atendeu, mano. Baito. Desligou o celular, mas aí. É, mas isso aí é porque tu mandou pra ele a mensagem dizendo que o programa ia ser sobre dinheiro, esse bicho fugiu logo, mano. O Anderson Costa falou aqui, ó, já andei 5 km quando teve uma greve de ônibus vindo do colégio. Isso na metade, metade do que a gente andou, né, ali 5 km. O Bruno Lola falou aqui, ó, já andei 7 km. Não tinha ônibus e não tinha dinheiro para o táxi. Caralho, o táxi Bruno nunca nem passou pela minha cabeça. É, também não, viu? Mas era ônibus e olhe lá, né? Topic e olhe lá, né? A do Din, né? A do Din, porque a do... as Topics do Din ali, as viagens eram mais massa, né? Não, sabe o que era legal da Topic do Din, mano? Que quando o sistema de Topic começou na capital, quem dizia se a passagem era meia ou não era o trocador, né? Porque não existia nada tecnológico. Alguém chegava assim, bora, menino, cadê as passagens? O cara, não, era meia. Aí o cara tinha o Jean ali era um cargo de confiança, né? Aquele que dizia se o cara era meia ou não. Exatamente. O Bruno Lula aqui sanou a nossa dúvida aqui, né? Ele falou que era coala macho e coala fêmea. Ah, bem isso, meu maior pai, ó. Pensei então, que era algum outro nomezinho assim. Teoricamente, quem tá no chat pode ser a mulher do Koala, né? Verdade, né? O bicho aí ficou, né? Meio misteriosão aí, né? Galera falando aqui, Manel, chama, ninguém atende. Pedro Luna, o dono da revista Companhia, era mão de vaca que só uma porra. Era, mas. Aí, o bicho ali. Eu acho que ele não morreu. meu susto agora, mano. Vamos verificar assim, aí depois, cara, né? Aí. O cara botou que ele era. Eu acho muito difícil ele ter deixado de ser, né? Só se o cara... É verdade. Sei. Os caba faleceu aí, né? Olha o Covid, né? Inclusive, mas a gente devia depois fazer uma chamada aí, mano, dos ex-participantes e tal, dessas figuras de bairro do Monte Castelo pós-Covid, né? Porque a gente ainda não tem um levantamento geral de quem foi que escapou, né? Pois é, mas a gente tem que dar uma verificada aí, né? No Instagram, ver se os caras estão... Os caras estão vivos, né? Vamos dar uma começada aqui, né? Ah, vai lá, fala aí. Você sabe que o Cheetos estava com a tosse meio suspeita, né? O tempo desse. Os caras estavam preocupados, hein? O bicho tossindo meio seco, né? Assim. Era. Cara, que diabo é isso aí, mano? Ah, mano, porque eu... Empoeirado aqui tudo. Empoeirado, hein? Ao cigarro, a tosse seca, aí os caras não sabem, né? Covid ali. Tem aqui a notícia, ó. Nota de duzentão. Nota de duzentão aqui. Por que agora e qual a razão de tanta polêmica? Teve essa polêmica toda mesmo, ali na nota de duzentão ali, mano. Teve, mas ninguém falava de outra coisa. A galera ficou na loucura, né, mano? No Twitter, no primeiro dia, anunciaram ali, vai ter uma nota de 200. Os caras, vixe, meu irmão, sinal dos tempos, não sei o quê. Mas assim, é um apocalipse. Se tu parar pra pensar, mano, é uma loucura muito grande, mano. A economia se recuperando e tal, o cara imaginava tudo, mano. Menos a nota de R$200, mas que para. Mas eu imagino assim, o gabinete, né, lá do Ministério das Finanças e tal. Aí os caras tudo preocupados. Não, mas a crisezona doideira, meus comércios fechando, mano. O que é que a gente faz? Aí o estagiário levanta assim, e se tivesse a nota de 200? Os caras, vixe, os caras tudo endoidando. Djavani Gomes falando aqui, ó, quero ver o caba ser macho de dar essa nota numa passagem de 3,50 na primeira viagem de ônibus. Mas só apresentar no fim do trajeto, pra pirar o cobrador. Na verdade, nos ônibus, né, mas tinha, o cara ia pegar um ônibus, aí tinha assim, né, troco máximo, aí R$20, troco mínimo, um centavo, né, o cara botava. Isso é um negócio que deixa os trocadores nervosos, mano. O trocador fica puto, mano, com esse negócio, cara, fica puto. Cédula alta, mano. Aí, a putaria é o... Acho que eu queria fazer, mas aqui uma... um minuto de silêncio aqui, né? Um minuto de silêncio aqui. Para as notas de R$1 de papel, né? Que tinha a clássica nota de R$1 de papel, que era a verdinha, né? Minuto de silêncio aí, né? E tá... O bicho morreu, né? E tal. E a moeda de um centavo, que nunca serviu para porra nenhuma, né? Essa moeda de um centavo aí. Se a moeda de um centavo ali podia morrer mesmo, né? Mas a nota de R$1 aquela... é triste. É. Tu lembra daquela nota de R$10 toda transparentezona ali de plástico? É. A nota de plástico. Essa bicha nunca é lembrada, mano. Os caras estão com preconceito. Porque ela era... Macho, eu me lembro quando lançaram essa nota de R$10 de plástico, né? Aí os caras fazendo teste, né, na piscina, jogando ela na piscina, né? Ver se ela desbotava a tinta, né, e tal. Os caras subiam lá naqueles tobogãs do Beach Park e rebolava ela, né, pra ver se ela voava, se ela descia. A vantagem da nota de R$10, né, macho, é porque se o cara esquecesse ela na bermuda, né, quando o cara fosse lavar, né, a bermuda, a bicha ficava inteira, né. Porque... Mas acho que acontece direto, mano. Acontece do cara lavar as bermudas, mas tem 5 contas ali na bermuda, mas o cara esqueceu, a bicha molhou, mas. Ei, mas isso aí é foda, mano. Porque a nota molhada, ela vira tipo Lá ela fica com uma textura tipo papelão, né? Fica meio ruim. Aí quando o cara acha a nota molhada no bolso, o cara também já não quer mais ficar com ela, né? O cara não, bota logo aqui na frente da carteira pra quando eu for botar gasolina ou no supermercado, despacho logo essa bicha. O pior é que eu sempre faço isso mesmo. Quando tem ali R$5 ali molhado, mano. Ah, não, vou ali no, na padaria ali comprar logo o pão e destrocar essa moeda molhada aí. Mas é putaria ali demais, mano. Mas a moeda de R$1 ali era massa, mas ali a cédula, né? Na verdade, é, também não servia de porra nenhuma. Na verdade, não, as duas... Com R$1 tu comprava muita coisa, né? Porque a inflação aí é esmola. É porque antigamente, né, tinha a cédula, elas conviveram na mesma época, né? Tinha a cédula de R$1 e tinha a moeda de R$1 também, né? Que a moeda de R$1 era toda diferente, né? E tal, era metade dourada e metade prateada, né? A moeda de 50 centavos, ela é um pouquinho mais gordinha, né? Assim e tal. Ei, tu lembra quando saiu esse design das novas moedas? Porque antigamente era tudo parecido, né? Meio liso, aí quando mudaram o design, foi uma mó loucura, né? Os caras tudo, ficou massa. Quer dizer que eu não lembro muito bem ali quando lançaram a moeda de R$1, não, ali. Eu acho que ela sempre existiu, não, né? Sempre tava por aí. Não, foi um pacote, mas tu não lembra não que a de 5 centavos era tipo de cobre, aí a de 10 era a douradona ali, a de 25 era que era estranha, né? Parecia uma ficha de fliperama ali. Até hoje, né? Ela é essa moedona grande, né? Eu acho putaria isso daí, né? Porque as moedas, né, hoje em dia... As cédulas, elas têm um padrão de tamanho, né? A de 2 contas ali, a de R$2, ela é pequenininha, né? Assim, meio, né? Pequenininha e tudo. Aí a de 5, ela é maior. A de 10, ela é um pouquinho maior. A de 50 é a suprema, né? Ali, todo mundo tem. É, inclusive, o estúdio Caerografia disse isso. A moeda muito boa é de 50 centavos. Você taca nas costas do cabo e derruba ele. Isso é verdade, né? Porque os 50 centavos, mano, ele não é nem R$1 e nem é muito, né? Não é uma moeda muito barata, né? Aí o cara pode se desfazer dessa bicha mesmo, né? Jogando nas costas do cara, né? É, numa situação de risco, ela é a melhor de ser utilizada como arma, né? Eu me lembro daquele episódio do Chapolin, mas que eles estão em Acapulco, né? Aí o Chapolin, pra zoar com o Seu Madruga, ele começa a botar um monte de moeda de R$1, assim, do tamanho da de R$1 nas costas dele. Aí ele fica bronzeado, todo cheio de bolinhas ali. Lugar da moeda. Mas ali, mancha, a moeda de... A cédula de R$100, ela é a maior zona, né? Vixe, meu irmão. Quando sai a moeda de 100, a cédula de R$100 no caixa eletrônico, chega, o cara fica alegre, beleza, né, mano? A lágrima zona escorrendo assim, né? Cédula zona de R$100, mancha, aí. Tu sabe uma parada triste, mano? É quando o cara abre a carteira de relance, né? E, vixe, R$100. Aí o cara puxa uma de 2, ó, mano. É mesmo. Isso aí, mano. Que entendi porque que o Banco Central, mano, botou a maior nota e a menor da mesma cor, mano. Isso é uma sacanagem muito grande. Quando o cara pensa assim, mano, o cara olha só assim, né? O cara abre a carteira assim, só assim no... só a lateralzinha assim, né? Aí o cara vê aquela azulzinha e puta merda, R$100. Aí o cara puxa a porra da tartaruga, fela da puta. Cara. O cara pensava que era a garopa zona ali. Aí o cara, porra da tartaruga. Inclusive, várias pessoas aqui nos comentários solidários ao Joel, né? Que esse bicho abriu a carteira zona zerada aqui. Carteira azul. Do... Sentimento positivo. Carteira tem nada. Eu vou dizer que é final de mês, né? Mas final de mês. É verdade. Verdade. Hoje é o dia 31, né? O cara tá meio quebrado aí. Daria, o Helder Bruno falou que um real comprava muita coisa, mas o salário era menor, olha aí. Isso era verdade, né, velho? O Djavani Gomes, o formato diferente das notas é para ajudar os cegos a não enrolar no troco. Caralho, é isso olha mesmo. Aí, cultura, mano. Os caras pensaram que a gente ia dar informação relevante, mano. Tá aí, mamudinho. Olha sendo aí, que mano. Era pra ajudar os cegos, mano. Por que, é que essas bichas eram coloridas, mano? É verdade. Os caras sacania de qualquer maneira. A negada é muito otária com o cego, né, mano? Os caras não, vamos fazer. Sempre tem essas piadinhas, né? Os caras lá, os engenheiros monetários. Não, vamos fazer a moeda aqui de tamanho diferente. É um cara tipo Didi, né? Não, mano, bota cores diferentes em cada moeda. O cara, não, mas pra quê? Pra descobrir se esse bicho é cego mesmo, né? É, mas é... Eu vou dizer que a... Qual é a nota, a tua nota favorita ali, que tu acha mais bonita? A de 100, né? Eu quero dizer... Eu prefiro não, a de depende, 100. Depende, depende. A favorita é a que o cara gosta mais. Porque ah, assim, a favorita é a de 5 reais, né? Que é a única que aparece é. Na carteira do cara. Vou dizer que eu acho bonita a nota zona ali de 5 pila ali. A do... Como é que é o animal dela, hein? Tem aqui na matéria aqui. O cara não lembra, mano. Já bem isso. A de 5 é a... Como é que é, mano? A situação tá difícil quando o cara não lembra nem... O que é que tem na nota de 5? É a garça, mano. A garça zona, a garça zona. A de 10 também, todas são bonitas, né? Mas de 20 ali, o Mico Leão Dourado, quando lançaram ali, mano. Foi um sucesso também, hein, mano? A de 20 tão ali, mano. Não, a de 20 quando lançaram, conto, de 20 conto ali, a bicha é bem utilizada. Porque ela... Porque ela quebrou ali um... Né, o... Né, a galera dizia ali que não tinha troco, né, não sei o quê. O cara dava uma de 50 e tinha que dar 4 de 10 ali pra trocar, né? A de vintão ali chegou e solucionou tudo ali, mano. A de 50 tava quebrando as bodegas, né, mano? Tava foda. A de 5 e a de 50 eu acho as mais bonitas, mano. A da onça zona ali é massa também, ali. Inclusive, esse é o apelido da moeda, né, mano? Traz uma onçazinha aí, mano. Me dá aí a onça aí, velho. Cara, eu cheio das onças, onça, mano. A turma na casa dele até se emocionou, né? Os caras todos se levantando, cadê? Só o pai do João abrindo a porta de uma vez, né? Pra ver se achavam. O Carlos André falou aqui, ó. Nota de 50 todo mundo tem. Nota de 50 todo mundo tem, é? Ah, pô, mande uma pra mim aqui. Aí dentro. Laerme Freitas, a cédula de 200, o cara vai dobrar ela pra usar na carteira, pra colocar outras cédulas. Isso aí é uma... Isso aí é uma coisa que o cara faz, né? O cara pega a nota de 100, né? Aí o cara dobra ela assim, né? E ela é maior do que as outras, né? Aí ela, tipo, fica abraçando as outras, né? Assim, tipo, em uníssono, né? Todas as notas. E tal... Bicho, ali é uma nota solidária, né? Abraça ali as outras notas, é. Né? E tudo. Outra denúncia aqui no chat. O Eder Bruno tá dizendo: nunca entendi como no Instituto dos Cegos os caras encheram vacas coloridas. Olha aí a sacanagem de não. Eu não sei qual o prazer, mas que a turma tem de sacanear os cegos. Os caras enchem a porra do corredor de vaca, mas você lembra disso mesmo? Que eram umas vacas verdes, umas vacas cobertas de jornal, não sei o quê. Não, e a maior o sacanagem design. De todas, mano. A maior sacanagem de todos é porque tem aqueles gradeados, né, no Instituto dos Cegos. Aí os gradeados são um tipo de ferro, né, assim. ao formato dos gradeados, mano. É um lápis de cor, mano. Os caras tão de sacanagem total. Os caras tão de putaria total, mano. O Inclusive, Bruno Lula falou aqui. Você é cego, né? Deixa aí o seu comentário que nós estamos no celular. Estaremos fazendo a denúncia aí contra o em apoio aí com os cegos, né, e tal, contra esses baitola do dinheiro. Que fica sacaneando os caras, né, velho? A gente tem que fazer uma live todo mundo de olhos fechados, né? Em solidariedade aí. Começar esse movimento. Bruno Lula, o mico da nota de 20 parece aquele cara que grita morre diabo. Isso aí é verdade. Ei, fizeram o videoclipe desse maluco aí, é idêntico, viu, mano, cara? Parece mesmo, hein? Caio Alexandre, Joel Elis. Helder Bruno, vai fazer igual ao pivete que cortou o peixe da nota de 100 pra fazer colagem. Vixe Maria. Esse menino apanhou, viu, dois? Mas não tem aquele negócio de que o cara... A nota, ela é válida até... Se o cara rasgar a nota, ela é válida até uma determinada porcentagem, tipo 50%, não, alguma coisa assim. Tem uma parada assim, que eu sei se você levar metade de uma nota pro banco, o banco lhe dá metade do valor, né? Agora, te dá outra metade. No caso aí do menino, mano, foi sacanagem porque o bicho cortou o meio da cédula, mano, tirou só o peixe. É verdade, se eu fosse bancário, eu não recebia esse bicho aí, não. Mano. Ah, bichão, te vira aí. Falar nisso, qual é o... Aquele, o significado dessa estátua que tem na nota... Na cédula de... Em todas as cédulas, né, na verdade... Aquela estatuazinha é o quê, mano? Eu sei que a galera diz, mano, que essa nota, que essa estátua aí, que tem nas cédulas de reais, é aquele primeiro chefão ali do do videogame God of War 2, né? Os caras fazem até uma montagem, mano, do Kratos pulando real, assim. Né? O pessoal chama ele do real, né? Eu sei que eu vi um vídeo, mano, que a turma consegue pegar aquela imagem e desenhar o Itachi do Naruto. Tu já viu isso aí, Ixi, mano? Fica igualzinho, não. Mano. Depois tu procura, tem customização de células, mano. O cara bota o Snake ali do Metal Gear, Itachi. Tem umas paradas, inclusive, isso aí é legal. Será que a nota continua valendo, mano? Depois que o cara faz a customização ali, faz um rostinho. Acho que fica, já tá valendo. Sérgio Malandro também aí na nota. Sérgio Malandro. Mas eu acho que vale, mano. Tem a galera que assina, né? No. Faz, bota mensagens, né? No. Escrita de caneta. Isso aí é legal. O cara recebe uma nota e tem escrito Deus lhe ajude, assim. Escrito no meio da nota, assim. Você sabe que teve um tempo que eu pensei nisso aí, mãe. Toda nota que eu pegar, eu escrever, né? Só pra ver se algum tempo depois eu recebo uma nota minha própria, mano. Isso é doideira isso aí. O pessoal Gabriel... que tá dizendo que é cliente federal, né, mano? O cara sacanear com as notas. É, inclusive o cara... A galera que... Logo quando saiu a nota de 10 reais de plástico, né? Tiveram uns malacazão ali vendendo ela por 100 reais, né? Ó, aqui a nota de 10, eu vendo por 100 reais. É bem isso, mano. É os espertos, né? Só os matemáticos aí. Aí os caras dizendo que isso aí é proibido, que não pode, né, fazer isso daí e tal. E o cara tá quebrando ali o sistema bancário. O Laerme Freitas falou aqui, ó. Quando eu trabalhava de frentista... Eita porra, mas histórias de frentista do Laerme, ó. Tem um webcast só do Laerme sobre histórias de frentista. Deve ser uma profissão massa. Eu peguei uma nota pela metade, porque o desgraçado do cliente deixou a bicha toda enrolada. Mas eu fui no banco e a bicha passou. Vixe, o cara me passou uma nota e está... E o cara que me passou a nota está morto. Mandou apagar o cara, né? Mas essa turma dos frentistas aí não dá pro cara brincar, não, mas... Vamos ver aqui, Frederico Santos. Minha mãe diz que quem escreve na nota é macumbeiro. Vixe Maria. É não, velho. Laerme Freitas, eu conheci um cara que colocou um telefone de uma garota de programa em uma nota. Ei, tu sabe um trote que era legal, mano? Há uns 20 anos atrás. 20 anos não, mas uns 15 anos atrás, no tempo que tinha um orelhão, mano. Os caras queriam sacanear com alguma menina que deu fora nele e tal. Aí o cara ia no orelhão, botava assim, disque sexy, aí botava o telefone da menina, mano. Principalmente perto do bar, mano. Tu é doido, era um inferno, mano. Pariu. Não, a gente não... Inclusive não dá mais pra fazer isso, porque não existem mais orelhões, né? Mas era um trote sadio aí dos anos 90. Inclusive, a minha mulher tá dizendo aqui que se o Frederico disse que quem escreve na nota é macumbeiro, ela disse que ela é macumbeira, que ela disse que escreve notas de dinheiro ali, negócio de Deus lhe ajude, negócio assim. Deus lhe leve, né? O cara pode botar. O cara bota da nota assim, mano. O cara escreve a mensagem assim, Deus lhe dê em dobro. Não. O Djavani Gomes, eles tinham que usar animais populares nas notas. Preá, Timbu, Pardal. Isso é verdade, viu, mano? Com certeza. É doido, mano. Inclusive a nota de 2, mano. Tinha que tirar essa tartaruga aí, mano. Que... O cara denunciando a tartaruga. Né? O cara nem vê a tartaruga no dia a dia, mano. Mano. É um animal popular, mano. Mas tinha que ser um pré-azão ali, mano. Pré-azão ali na nota de 2. O guabiruzão ali. Aí o cara botava assim... O guabiruzão gigante. Aí o cara botava embaixo assim... Guabiru cearense. Bichozinho. Ei, agora um que merecia destaque, mano, era o calango, mano. Você verdade, não vê verdade. Nenhum réptil nas notas de dinheiro. É mesmo. A galera aí tá com... Animais de sangue frio. Exatamente, mas os répteis ali merecem seu espaço, né? Se bem que a tartaruga é um réptil, né? Só que essa bicha aí ia encher o saco. Essa bicha. Tem que trocar a tartaruga zona pelo guabiruza. Essa baitola dessa tartaruga. Inclusive o a de 5. Né? A única nota que o cara pega é essa. Inclusive é putaria, meu. O cara vai trocar. O cara leva. O cara tá com 20 reais, né? Aí o cara vai no pão e compra 3 reais de pão, né? Aí o cara te dá, mano, uma porrada de nota de 2, mano. Bocada assim, mano. Ah, o cara fica contando, né? 2, 4, 8, 10. Porra, mano, já vê isso, porrada de tartaruga, velho. Que baitola, mano. Tem que pariu, mano. O cara pegando ali a nota de 5, mano. Ela deveria sair ali o beija-florzão, né? Que é ela ali. É o beija-flor, né? Acho que é, né? Não, a nota de 5 é a garça. A garça, a garça. Ninguém nunca viu uma garça, mano, na vida, mano. O cara nunca viu uma garça, mano. Do Tarzan, né, essa bicha? É, mano. O cara só vê nos filmes antigos do Jack Chan, né? Quando ele tá fazendo... O estilo da garça, aí aparecem umas garças lá, umas filmagens, né? E ali, mano, tinha que ser logo o calangão ali na nota de 5 ali. Muito mais massa ali. A nota de 10 mantinha, né? O ararazona ali. Ararazona ali é massa, né? Tá. O cara devia mudar pro papagaio, mano. Porque pelo menos o papagaio canta o hino do seu time, né? Papagaiozão, ou então aquele bicho periquito, né? Periquito australiano. O periquito australiano, apesar dele ser australiano, mano, merecia ali. Ia ficar tipo uma relação internacional, né? O australiano é aquele que tem um petizão muito louco, né? Assim. É, o amarelinho, né? O periquitozão ali ficava massa ali na nota ali. A onça, eu acho que dava pra manter, né? Mas se fosse trocar ali pro outro animal, o cara botaria quem, mano, ali no lugar da onça, zona? Porque ninguém nunca viu uma onça também, né? Só no zoológico. Ei, né? Tu sabe qual seria outro animal que seria bom se o cara botar na nota, mano? Era uma jiboia zona ali, mano. Porque ia dar altas piadas de duplo sentido. O cara botar. Ou então o cara botava os seres lendários brasileiros, né? A nota de 2 era o Saci. A de 5 era o Boto O Rosa. lendário era pros caras terem botado agora na nota de duzentão, mano. Porque ficava até uma piada boa também. Botava o Saci na de 200, aí ficava aquela ironia, né? Que o cara quase nunca vê, aí faz todo sentido ali. Aí a nota criava mais uma nota, né? A de quinhentão ali, que o cara botava o curupira, né? Era uma nota zona toda vermelhona ali, ia ficar massa, uma nota zona toda vermelha de quinhentão, Olha, os caras já pegaram o espírito aqui. O cara botou, Neto, você iria receber a jiboia numa boa? Olha aí. né? Olha aí. É disso que eu tô falando. Macho, o brasileiro precisa de notas mais divertidas. É, mas os caras ali, mas por quê, mano? Esses caras aí do governo, eles não têm nenhum senso de humor, mas senso de humor zero, mano. Os caras Pois ali, mas eu não sei se a galera aí do chat já teve a oportunidade ali de fazer algum tipo de trabalho para algum político, mas eu já tive. Vixe, Maria, o cara teve. é. O cara foi cabo eleitoral, né? Ali, mas tinha assim, mas tipo, inclusive, mano, pra galera ter uma noção, eu já fiz um trabalho para um político de esquerda. Era um político, era um famoso. É. Os caras fazendo piadas geniais aqui com a jiboia, mano. Sucesso, É, do... hein? A nota de 200 a perna cabeluda, o cara diz. A perna cabeluda. Perna cabeluda, zona. Acho, eu já trabalhei para um famoso político de esquerda e no mesmo dia que eu recebi esse negócio, mano, pro cara fazer, mano, no mesmo dia eu recebi outro trabalho de um político famoso de direita também, mano. Cara mercenário É. total, né, Algum desses políticos aí dirige trator? mano? Não, dirija não. Ah. Aí é putaria. Então eu trabalhei para um político de esquerda e um de direita, bicho, ali. Então não pode nem dizer que cara, ah, não sei o que, tá defendendo a esquerda ou tá defendendo a direita. Então é porra, mano. Trabalhei foi por dois, mano. Comi ali o dinheiro dos dois políticos. Vocês baitola ali pensando que ia me pegar, né, bicho? Olha aí. Mas ali, macho, assim, macho, esses caras, mano, eu já fiz um tipo uma palestra, sei lá o quê, um bate-papo ali com a galera que era num evento, mas de tecnologia. E aí, macho, nesse evento, a minha última a apresentação final ia ser a minha, mano. Ah, o puta merda, mano. Só que antes de mim, mano, veio um monte de palestra, mano, que era só de político, mano, só de político direto, mano. Político, é, não sei o que, os caras brigando. E o cara se levantou, mano, dizendo que é, eu sou é como é, mano? Eu sou é comunista mesmo, não sei o que. Vivo o comunismo e tal. Os caras, vixe, Maria, vai Aí logo tu de dentro. gritando da plateia Che Guevara. E aí, macho, o cara. Esses bichos, mano, eu na minha apresentação ia falar sobre blogs, podcasts, né, e canal de YouTube. Isso já tem alguns anos já, mas isso aí. E aí, macho? Tem o quê? De fogo? E aí, macho, na minha apresentação, né, eu tinha feito alguma piada lá, macho, que era. Não sei o que, agora eu não lembro direito não, o que é que era. Mas eu fiz uma piadazinha lá, mas a galera riu, não sei o quê. Não sei o quê. Aí, mas no final da apresentação, mano, eu tava saindo assim da sala, né? Aí chegou assim os políticos que tinham feito as palestras lá e disse assim: "Ei, bichão, e aquela piada ali, o que é que tu quis dizer com isso aí?" Eu: "Não, mano, era só uma piada." Eu: "Não, mano, não sei o quê. Pois vamos ali na minha casa pra tu conhecer o comunismo." Eu: "Não, mas tem que ir pra casa agora." Eu: "Não, mas vamos aqui, é no instante." Chega na minha casa, tu é doido, é, mas... Cara, falou. Ei, mais uma pauta interessante aqui. O chat está clamando pelas notícias do governo. Fala, notícias do governo. A gente tem que fazer. O cara faz com a boca, né? Tá faltando orçamento ali. O cara não cai nos direitos autorais, né? Eu queria deixar a denúncia aqui da notícia política da semana, mano. Vixe, qual os é? Caras. Inclusive, a manchete é de duplo sentido, né? Políticos metem o pau na campanha do Boticário. A ligada é foda. A turma das manchetes está impossível. A galera é foda. Eu putaria. E aí, a notícia da semana é essa daí. A bancada cristã, né, do governo não aceitou a campanha de conotação aí diferente, né, do Boticário e tal, da união de duplo da sentido, né? E meteram o pau. O resultado foi que o faturamento do Boticário disparou. E os caras agora estão... A galera tá dizendo aqui que não é a Boticário, na verdade é a Natura, né? Natura. Então foi por isso que o faturamento do Boticário disparou, né? Porque o Natura caiu ali. Putaria. O Gabriel Souza dizendo aqui que só sei que a Natura fez foi aumentar as vendas com isso aí, mano. Olha aí. Os caras vão ali querendo ir contra, mano. Mas não tem como não, mano. Ei, tu sabe uma curiosidade, mano? Uma vez eu li uma notícia sobre marketing. Aí os caras disseram que o público homossexual, mano, além de ser mais fiel à marca, é o público que mais gasta quando tem confiança numa marca. Aí, mancha, é claro que a empresa vai investir, mano. Não tem como. E a turma dos políticos, mas como o Jó falou, essa turma aí é aquela que dá o tiro no pé, mano. É o que não bota o cachorro caramelo na nota de 200, né? É, mas a galera disse que deveria ser o cachorro caramelozão ali na... nota de duzentão, né, e tal. E ficou bonita, mas a arte conceitual, né, da nota. Porque tu olha pro cachorro caramelo, mano, a nota, mano, aí tu fica logo com pena de gastar, mano. Isso aí é bom pra economia, mano. O cara vê o sofrimento pelo olhar do cachorro caramelo. Inclusive, quando eu for morar em alguma casa maior... Vou criar um cachorro caramelozão ali também. Ali. Bicho é massa. Bicho merece ali, né? Tá na nota ali de duzentão. O chat aqui tá massa, denunciando, hein? Ainda sobre política, é tudo armado. Silas Malafaia, acionista da Natura. Certeza. Olha aí as denúncias. Olha as denúncias. Puta, o Rafael Moreira Santos falou aqui que acho que a Tami Miranda não tá com saco pra essas notícias. Os caras são foda. O Frederico Santos aqui falou: pra tu ver, muita gente já bateu uma tirimba pra um pai de família aí dentro. Faz sentido, viu? Tiago Bodão. Isso aí, a turma dos anos 90 pegaram essa referência aí. Achei aí o só concluindo a história, a zona do político, mano. Esses bichos não tem senso de humor nenhum, mano. O cara faz uma piada, os caras acham, mano, que a piada é real e o cara tá fazendo aquilo de verdade, não sei o quê. Os caras não entendem, mano, essas nuances, né, da comédia, né, e tudo mais. Os caras não entendem, não, mas o cara acha que o cara tá falando sério toda hora e tudo. Agora, o Pedro Vitor levantou um ponto aqui fundamental. A gente devia lançar um movimento por Chibatinha, o gato do Manel, pegar alguma cédula aí. É, mas tu é doido. Deveria ter, mas a edição especial, né, ali do... Da nota de 200 ali com o chibatinho ali na capa, né? Da nota. É igual o cartão de crédito, né? Tem umas edições especiais do cartão de crédito que eles botam uma estampa diferenciada, né? Podia ter a nota de 200 do chibatinho ali, pra quem quiser. Mas é, mas... Ali é tipo as notas ali de um real, né? Teve a edição das Olimpíadas. Pois é, exatamente. Deveria ter, né? A nota com chibatinhazão, né? Ali. Se koala... você tá ouvindo... programa, né? Trabalha no governo, fica aí a dica. Você trabalha na Casa da Moeda, né? Dá essa sugestão ali pros designers, né? Da Casa da Moeda. O Koala perguntou aqui, ó, cadê o Manel? Aliás, cadê a outra mensagem dele aqui? Não, Gabriel Souza. Ei, Joel, cadê aquele cachorro que mijou no teu HQ do Watchmen? O bicho tá lá em cima ali. Está no quarto de cima aqui, está dormindo, ó, dormindo dentro de casa. Dormindo no travesseirinho, né? Baitola mijou no Watchmen, inclusive tá aqui, ó. Tá aqui o Watchmenzão aqui. Bicho, será que tá com as páginas amareladas, né? Aí, o Watchmenzão aqui mijado. Deixa eu ver se tá com cheiro ainda. Não, tá com cheiro de papel ainda. Papelzinho. Putaria, viu? O Jonathan Monteiro falou que o chibatinha é uma carta rara do Magic. Deveria entrar também, né, bicho? Deveria. Inclusive, vamos ver aqui a nota. Aliás, mancha, a galera tava dizendo que a nota de 200 aí ia quebrar com a economia e não sei o quê. E que ia dar margem ali para os políticos ali roubarem cada vez mais e ia ter mais lavagem de dinheiro. Ora porra mesmo, mas a lavagem de dinheiro já tem, mas hoje em dia, mas a nota de 200 vai fazer o quê, mano? É, mano. A economia ali já tá lascada todinha, mas aí vai ser a nota de 200 que vai... Que vai influenciar alguma coisa, mano. Ah, é doido, mano. Pensar, mano. Isso que é legal no Brasil, mano. Se tu imagina qualquer país do mundo, isso aí não aconteceria. Mas a economia lascada, o cara no meio de uma pandemia, os caras falam, vamos fazer um negócio aqui pra divertir a população, mano. Notas de 200, os caras... Mas ali, macho, como eu falei, né, os políticos ali não tem zero senso de humor. E ali os caras botaram um lobo-guará, macho, na nota, mano. É. Olha, e ninguém nunca nem viu, mas um lobo-guará na vida. De... Só porque o cara não viu, aí ninguém viu. Pra tu eu acho ver, que né, deveria, ei, deveria sabe ser que o caramelão ali, mano. Sabe qual é a ironia? Semana passada, a turma do chat aí, mano, tava metendo pau na galera do Amazonas. Aí agora a galera do Amazonas deve estar de braço cruzado, rindo da nossa cara, porque esses bichos veem onça e lobo-guará todo dia, né? Pois é, mancha ali, os caras ali, galera de Manaus ali, tudo, e agora, bichão, e agora? Quem é que tá rindo agora, seus baitos? É, mancha, inclusive já vão mandando os salves aí, ó. Ah, antes dos salves, a gente tem que dar um recado aqui que a gente quase ia esquecendo, né? Vixe, esquecendo tem... de novo, mano. Tem... tem um link aí, mas que é o primeiro. O cara tossindo, né? O cara bebendo uma aguinha pra melar a goela, né? Pois é, pessoal, fiquem atentos aí. Tem o primeiro link aí na descrição desse cast, mano, desse vídeo aqui. Primeiro link aí na descrição é o nosso, é uma surpresa que a gente vai fazer pra galera, né, mancho? Ninguém, por essa ninguém esperava, né? A gente criou um canal de animes, né, mancho? Olha aí. Olha aí. A gente criou um canalzão de animes, é o Anime Go aí, que tem um link aí na descrição, né, onde toda semana a gente vai fazer vídeos de animes, né, e tal. Porque a gente viu, mas que a gente trazia, né, alguns temas de animes aqui, né, pro Asila, né, e tudo mais. E esses temas nunca pegavam muitos views, né, e tudo mais e tal. E eu acho que atrapalhava um pouquinho ali o andamento ali do Asila, né, mano. E ali foi melhor, mancho, o cara criar um canal novo, que é só pra falar de animes, né, e tal. Então, o Anime Go aí é o primeiro link aí na descrição, tem aí o canal aí, primeiro link. Se inscreve lá, né, já pra movimentar ali os vídeos. Já tem dois vídeos, né, lá e tal. Um do Jojo's Bizarre Adventure e outro do Boku no Hero, né. A gente comparando Boku no Hero com X-Men, né. Então, assim, toda segunda, quarta e sexta, né, vai ter vídeo aí no canal do Anime Go. Se você já está assistindo, se você gosta dessa questão de cultura japonesa, né, animes, mangás, tokusatsu, já confere lá porque tem muito vídeo legal. Exatamente, já tem dois vídeos lá, né? Muitos vídeos legais, tá... né, o cara? Dois vídeos! Mas já vim, já tá gravado ser. Um monte lá, tem gravado um bocado. Pode ser que o cara esteja vendo isso daqui há, sei lá, 10 anos, né, já tá lotado de filme lá. Exatamente, mas a galera tá falando aqui, Anime Go, Anime Go, cadê, mano, cadê? Primeiro cadê? Link aí na descrição, mano. Inclusive, deixa eu botar no comentário fixado aqui também, mano, pra galera coisar aí. Exatamente. É legal também, mano. Quando vocês forem vendo lá os vídeos, deixa um comentário das opiniões de vocês, né? Porque como é um canal novo, né? Uma pegada nova, é extremamente importante o feedback de vocês nesses primeiros vídeos que a gente tá colocando lá. Inclusive, isso é verdade, mano. Porque a gente tá precisando dos likes, né? Pra poder ali movimentar. Porque a gente foi fazer né? Uma reunião ali de brainstorm, né? Pra criar o canal de animes. E aí, mas já tinha um monte de canais que tinha o nome de Anime Go também, mano. Aí, mas a gente quer lascar esses canais tudinho aí. É um projeto vingativo, quer... né? Exato. Anime Go ali vai sair detonando todo mundo ali, mano. Então se inscreve lá no canal, primeiro link aí na descrição. Pra ali lascar todo mundo ali, subir o Anime Gozão ali. Pra, né... Ele fica lá em primeiro, né? Fica lá no topozão ali de todos os canais. Se você é um cara normal, né? Que não vê anime nem nada, né? O cara é só normal, né? Trabalha, paga as contas aí pra mulher. Indica pro seu primo, né? Pro sobrinho. Pra algum cara que gosta dessas paradas de anime. Exatamente. E que pra quem não assiste anime também, ele é bom pra, né? Você conhecer, né? E tal, mano. Conhecer os animes, né? E tudo mais. É, mano. Porque o cara... Os caras estão dizendo aqui, hashtag anime gozo. Aí dentro, Baitola. Ei, mas lá é um canal sério, Baitola. Fica falando... É um canal pra mim. De Javani Gomes falando aqui, anime gordo. Aí anime go, mancha. Anime go. Tem um link aí na descrição, se inscreve lá, né? Então vamos aqui pros salvezão aqui. Né? Salves pra finalizar, pra dar tempo da turma assistir os vídeos do Anime Go, né? Porra, vamos ver aqui, deixa eu ver aqui. Frederico Santos, vocês vão falar sobre animes do Te Empurra o Saco aí dentro? O grande mestre da animação japonesa. Aí o Koala aqui. E aí, galera, Trunks? Eu sou o Joel aqui. Aí dentro. O cara não tá nem parecido, né, com o bordão de algum outro canal aí. Inclusive, é um canal que eu gosto bastante ali também. Ali. O canal do cara ali é massa ali. O Jonathan First falou aqui, mano. Manda um salve pro meu tio H. Romeu Pinto. Aí dentro, aí dentro, bicho. Os caras tão refrescando já, mano. Tiago Bodão, tem que falar dos trabalhos memoráveis do Michu Pingoli. Aí dentro. Ei, tu viu que a pegada gosta de anime, né, mano? Os salves aqui, os caras pedindo autores altamente renomados, né? O pessoal subiu de uma vez aquilo. Nome dos mangakas. Pedro Vitor, tem um anime do produtor Fugiro na Kombi. Galera é foda. Galera é foda, viu? Bruno Lola, um salve pra Pizzaria Porro do Sol aí. Um abraço aí pra Pizzaria Porro do Sol aí, né? E tal. Um salve pro conjunto Gereissá. Os comentários do cara, mano, é só nomes de produtores japoneses e de lanchonetes, mano, mas os caras não mandam nem um hambúrguer aqui pra gente. Mano. Não é, mas tem um pastel. O lanchonete aí assiste. O cara morrendo de fome. O Thiago Baldão manda um salve pro conjunto Gereissati 3 ali. Um abraço pro conjunto Gereissati. E um abraço também pro pessoal aí do conjunto, da terceira etapa do conjunto Esperança também, né? Um abraço pra galera aí. O cara sabe que o Azila tá ficando famoso quando ele conseguiu atingir até o Gereissati, né, mano? Não é, mano. Manda um salve pro grupo de dança Kebo Cats. A galera é foda demais, viu, mano? A ideia... Pedro Lima manda um salve para o Reduto Cearense aqui em São Paulo. Um abraço aí pro Reduto Cearense aí de São Paulo. Em São Paulo, né? Deixa eu ver aqui. Tem que falar dos animes do grande Kagaro na cara. Achei a galera foda. Não, os caras não perdoam. Zled Hammer, um salve pra Branda Rodriguinho Estravesso. Aí dentro, mano. Vamos embora, né? Vamos embora. O Melk Sedek manda um salve pra galera do Fizanal. Aí dentro. Vamos embora, né, galera? Salve aí pro Vila Velha embora. Também, né? Falando dos aqui. Os bairros mais seguros de Fortaleza, e é verdade, isso aí. Grande Vila Velhazão. Vila. O cara falou com certa nostalgia na voz, né? Vila Velha. Grande Vila Velha. Vamos embora, né? Simbora aí. Se inscreve aí no canal do Azila, né, mano? Se inscreve aí. Deu a horazona aí, ó. A horazona aí. Agora se inscreve aí no canal do Azila. Dá uma olhada. Exatamente. Aí, se inscreve aí no Azila e deixa aí um, né? Clica no sininho aí pra receber as notificações. E clica aí, né, no, se inscreve também aí no canal do Anime Go, é o primeiro link aí na descrição, que é o nosso canal de animes, toda semana aí vai ter a gente falando lá sobre algum anime do momento, né, e tal, fazendo listas e tudo mais. Então vamos lá, né, se inscreve aí, ativa o sininho dos dois canais aí, né. Vamos embora, ficando por aqui, até a próxima, e falou, galera! Valeu! Ai, se eu fosse você, eu voltava pra mim de novo. E de uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor. Hasta meu olhar vista, vai dar uma festa, baby. Amor.